Jesus estava em pé diante do governador Pôncio Pilatos. E este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Mas enquanto os principais sacerdotes e os anciãos o acusavam, Jesus não dizia nada. Então Pilatos lhe perguntou: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? Jesus não respondeu sequer uma palavra, de modo que Pilatos muito se maravilhou. Por ocasião da festa, costumava o governador libertar um preso de acordo com a vontade do povo. Naquela ocasião, tinham eles um preso famoso chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que fora por inveja que os principais sacerdotes o tinham entregado. Estava Pilatos sentado no tribunal quando sua esposa lhe mandou dizer: Não te envolvas na questão deste justo chamado Jesus, porque ainda hoje em sonhos muito padeci por causa dele. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, persuadiram a multidão que escolhesse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Perguntou o governador Pôncio Pilatos: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles responderam: Barrabás! Replicou Pilatos: Mas que hei de fazer então de Jesus, a quem chamam o Cristo? Bradaram: Crucifica-o! Pilatos continuou: Mas que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Vendo Pilatos que nada conseguia, que ao contrário o tumulto aumentava, mandando vir água numa bacia, lavou as mãos diante da multidão e declarou: Eu sou inocente deste sangue, isto é lá convosco. Então eles disseram: O sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e, mandando açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Depois os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despindo-o, vestiram-lhe um manto carmesim. Em seguida, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça, uma cana na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, debochavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspiam nele, pegavam a cana e davam-lhe com ela em sua cabeça. Depois de o terem escarnecido, lhe arrancaram um manto carmesim e lhe vestiram outras roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz do Cristo. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. E ele, tendo-o provado, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes do Cristo, deitando sortes, e sentados ali o aguardavam. Puseram sobre a sua cabeça uma acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em três dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo, Jesus. Se és o Filho de Deus, desce aí da cruz. Do mesmo modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo de Jesus, gritavam: ele salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Olha aí que rei de Israel é ele. Desça da cruz para crermos nele. Ele confia em Deus? Deus que o livre agora? Se realmente lhe quer bem. Pois ele disse: eu sou filho de Deus. Também os salteadores que foram crucificados com ele lhe dirigiam os mesmos impropérios. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Cerca da hora nona, deu Jesus um alto brado: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns daqueles que estavam presentes, ouvindo isso, disseram: ele está chamando por Elias. No mesmo instante, um deles correu, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Os outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo agora. Jesus, de novo, dando um alto brado, expirou. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos. Muitos corpos de santos já falecidos foram ressuscitados. E saindo dos túmulos depois da ressurreição do Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo esse terremoto e o que se passava, tiveram muito medo e disseram: verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, as quais desde a Galiléia tinham seguido Jesus para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. À tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo do Cristo. Ele foi a Pilatos, governador, e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe entregasse. José levou o corpo e o envolveu em pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que quisera abrir na rocha. E pondo uma grande pedra à entrada do túmulo, se retirou. Achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. E no outro dia, que era o seguinte à Parateve, reunidos os principais sacerdotes e os fariseus, dirigiram-se a Pilatos dizendo: Senhor governador, nós nos lembramos que aquele embusteiro chamado Jesus, quando ainda vivia, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, portanto, que se faça seguro o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que, vindo seus discípulos, roubem o corpo e depois venham dizer ao povo que ele ressuscitou mesmo dentre os mortos. E o último embuste será pior do que o primeiro. Então Pilatos disse: está bem, aí tem-se uma guarda aí de segurá-lo, como entendeis. Eles partiram, tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e ainda deixando ali uma guarda. É uma passagem que até dispensa comentários. Mas tudo isto era necessário. Tudo isto era necessário para se cumprirem as profecias do Velho Testamento. Porque nós vamos ver no Evangelho segundo Lucas, no caminho de Emaús, Jesus se encontrou com 2 discípulos que estavam desencantados, que a morte de Jesus trouxe um desânimo tremendo, uma dispersão de todos, ou também o ajuntamento às 7 chaves, porque eles tinham medo também de serem condenados pelos judeus, pelos principais sacerdotes, pelos fariseus. Quer dizer, vimos que Jesus era inocente, e o governador romano, Pôncio Pilatos, fez ver aos judeus, aos principais sacerdotes, que Jesus não tinha culpa nenhuma. Reparem bem que Jesus nem dava bola, vamos dizer assim como o povo diz, para os principais sacerdotes, escribas e fariseus. Mas a autoridade Jesus respeitava, provando que respeitava a ordem constituída. Quando Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Tu disseste. Mas quando os fariseus, os principais sacerdotes, começaram a bombardear Jesus com aquelas perguntas, Jesus ficou caladinho. E isso irritava muito aqueles orgulhosos donos de Deus. Agora só quero que vocês vejam esse absurdo. Os padres daquele tempo também eram representantes de Deus. E como é que crucificaram o próprio Deus? Podem explicar? Jesus provou que era o Cristo, que ressuscitou conforme prometeu. 3 dias depois, apesar da guarda, o túmulo estava bem fechado com a pedra chumbada. Tomaram todas as providências. Pois bem, com tudo isso, Jesus ressuscitou. E saiu daquele túmulo fechado por todos os meios imaginados. Só mesmo um Cristo, só mesmo Jesus, que podia dizer: eu e Deus somos um. Então vejam vocês que coisa curiosa. Aqueles sacerdotes eram judeus. Então, eles industriaram o povo para fazer carga, para impressionar o governador, porque o governador dependia do imperador romano. Era o Império Romano que dominava a Palestina. Então, Pilatos, com medo de ser denunciado a César, imperador, sabia que Jesus estava inocente, ainda tentou um bandido. E ainda disseram que o sangue dele caia sobre nós. E caiu durante 2000 anos. Caiu. Ainda vai cair até o fim do ciclo. Os deboches. Imaginem vocês os deboches a que Jesus foi submetido por aquela soldadesca bestial. E como eram bonzinhos os representantes de Deus. E acabaram mandando crucificar o próprio Deus feito homem, verbo feito carne. Se fossem representantes de Deus, reconheceriam aquele que eles representavam. Depois, este versículo que tem sido uma prova de que Deus não existe na concepção dos materialistas. Olha aí, o próprio Jesus, na hora de ser crucificado, disse: Senhor Deus, por que me desamparaste? Mas não foi isso, não. Estas palavras estão no Salmo 22, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E Jesus repetiu as palavras do Salmo para que se cumprisse integralmente a profecia. É muito diferente. Não foi Jesus quem falou isso, como quem descrê da bondade do Pai Celestial. Ele repetiu um Salmo que já existia há muitos anos. Estava lá no Velho Testamento, é o Salmo 22. Senhor, Senhor, por que me desamparás? Portanto, não é nada do que dizem por aí esses rapazes que pensam que entendem do Evangelho, mas não entendem um caracol. Não sabem nada do Evangelho. E finalmente, a parte da ressurreição. Foram ao Pilatos, disseram: olha, aquele embusteiro, aquele miserável chamado Jesus, disse que ia ressuscitar 3 dias depois. Vamos chumbar bem a pedra do túmulo, que se ele ressuscitar, como é que vai ser? Mas ressuscitou mesmo. E o que é que os principais sacerdotes fizeram? Chamaram os guardas, deram dinheiro aos guardas, que eles compram tudo, é com dinheiro. E deram dinheiro aos guardas para dizer que os discípulos roubaram o corpo. Mas nós estamos aqui para restabelecer a verdade, doa quem doer.